gaita, a pulsação do tamborzão da marujada de guerra, o melhor ritmo do festival. E vem o que vier, ninguém vai me peitar. Quando essa barra azulada na girada encostar no chão, faísca vai voar, pode se preparar. É a centelha que acende meu fogo. Nosso amor perfeito, te amo e não tem jeito. Tudo se conectou, ligado pelo amor. Agora é a galera e o tambor. Bate o tamborzão. Que pulsa no meu peito. Bate o tamborzão. Explode o quarteirão. Quando essa barra azulada na girada encostar no chão, faísca vai voar, pode se preparar. É a centelha que acende meu fogo. Nosso amor perfeito, te amo e não tem jeito. Tudo se conectou, ligado pelo amor. O tamborzão da marujada de guerra, e canta comigo, cara.